diretamente de Suzano. Fundão. Emissários. Hey! Mano, eu não sei o que acontece, mas quanto mais eu rezo, assombração me aparece. Eu rezo pra Deus que sempre me ilumina, pra me livrar da traição, da covardia. Minha mulher e os meus filhos são tudo na minha vida. É o que me faz ter força pra viver a cada dia. Saiu pra dar um trampo, altas horas da matina. E se um pilantra vir zoar, vai sentir a minha ira. Não, não, que eu seja o tal, tô na minha, na moral. Não cuido com quem fuma ou quem cheira e coisa e tal, né? Quem puxa um carro ou quem faz um banco. Mas a minha correria, ladrão, é dar um trampo. E tem uma par de nóia querendo atravessar. Filma minha goma pra depois vir roubar. E nem no bar eu colo, eu entro e saio logo. Tem os bico bem louco que chapa o coco. Estranha até a mãe e fala que vai dar pipoco. E de repente numa dessa eu tô de vacilo. Quem tem mulher e filho não pode dar esses milho. Esses pregos, a vila atrai a polícia. Os ladrão se injuria e fica no veneno pra catar ou trair. Outro dia eu mesmo vi o Valmir caído ali, levou uns tiros na cara e nem deu pra reagir. Também atravessou grandão, tirou os irmãos, mandou uma tia se fuder. Mãe do mano, sangue bom, dava moguela, tirou a favela. Currículo de pilantra que em qualquer lugar já era. Eu tenho dó da mãe dele e uma hora desta, mas este pilantra já fez hora extra. Demorou, demorou. Alto Tietê, Suzano, foi aqui que eu cresci. Aqui eu tenho vários mano. Alto Tietê, Suzano, eu sei onde eu vou. Eu sei bem com que eu ando. A rua me criou, o que tu me ensinou. Eu sempre pesquiso onde eu colo, aonde eu vou. Um acerto no bote, o gambá deu mó sorte. Uma fração de segundo e nem saía no pinote. Um maluco de capuz, nem era o Mr. M, mas fez aparecer duas nove do jaco dele e distribuiu. O Rony caiu, já pensou se eu tava lá? Ó, puta que pariu. O tio que viu o filme tá assustado até agora. Tem um Rottweiler que faz a ronda lá fora. Vidro sobre os muros e fica tudo escuro. Tá feito armadilha pra catar os cu de burro. E se o pilantra invadir, aí foi onde? Se o cachorro não der conta, o tio tem uma calibre 12. Só pra confirmar, infelizmente a violência leva a arma pra dentro de cada lar. Alto Tietê, Suzano, foi aqui que eu cresci. Aqui eu tenho vários mano. Alto Tietê, Suzano, eu sei onde eu vou. Eu sei bem com quem eu ando. Eu tava vindo da missão, só o pó, dei mó trampo, porra, estou perto. Graças a Deus eu tô chegando. Os potes fechado e tava tudo escuro. A pivetada quebra a luz. Os bando de cor de burro, uns cara de esquina, sei lá qual que foi. Mas se pã, não pega nada. Os malucos dando um dois e pediu um cigarro, mas eu nem fumo. Com barato na mão que brilhava no escuro, pô, porra, eu tremi. Se você me entende, mas me diz aí, quem é que não treme? Foi tão engatilhado, minha vida na mão dele. Queria meu dinheiro, meu jaco, meu tênis. Vai, leva tudo aí, fui embora descalço. falso. Mas deixa eu registrar, Ipan, a cara do safado. Eu conheci a voz, eu lembro da feição. Moleque que eu vi crescer, dando uma de ladrão, ó. O bico mó cuzão, me catou na traição. Mas o bicho vai pegar se eu acionar uns irmão. Puta, é mó falha, o moleque é da área. Pior que a vida dele nem vale uma bala. Raciocinei mó cara, fiquei imaginando se ia correr atrás e atrasar o canalha. A mulher pediu pra deixar quieto, mas o barato é certo. É apenas mais um moleque querendo ser esperto. Eu seria egoísta, pensando só em mim, meus filhos, minha mulher, que rezam por mim. Não dorme pra me ver chegar e vem me abraçar. E no meio do caminho vem me encontrar, pô. O 121 me separa de tudo isso. Mas o filho sem seu pai na cadeia, fudido. Não é na minha mão, é na mão de outro mano. Tá pedindo pra subir, demorou, tá demorando. Maluco eu sei, uma par de mano no perrei, metendo os canhão, devendo pra lei. União é embaçado, conhece o esquema. Eu ajudo no que eu posso e cada um com seus problemas. Alto Tietê, Suzano, foi aqui que eu cresci. Aqui eu tenho vários mano. Alto Tietê, Suzano, eu sei onde eu vou. Eu sei bem com quem eu ando. Antes de ajuntar os panos eu podia tá bem pior, tipo os mano da antiga, na pedra e no pó. Porra, que situação, os mano tudo sangue bom, tipo mendigo dormindo no chão. Não sei se a sorte faz vogar. Encontrei uma mina classe A aqui no início do som. Faço questão de citar. Desaprova a violência, fortaleceu a minha crença. Na vida, na morte, na saúde ou na doença. Espírito de luta, sempre combatente, na intenção que os meus filhos sigam os passos da gente. O desconforto não abala, não, a minha mente de parede meia. É a vida da gente, mas se for olhar pra trás, tem mano bem pior na puta situação, digno de dó. E mesmo assim não desanda, três ou quatro criança não pula uma cerca, não banco pilantra. Pois tudo eu posso naquele que eu acredito. Se a minha fé for forte, se levante o inimigo. Eu quero que ele sobreviva o máximo possível, para que bata palmas e vê que eu consigo. Pois tudo que eu passei e que contrariei com as minhas próprias pernas, eu aqui cheguei. Não atrasei ninguém, mas tô ligado, porém não dá pra agradar todo mundo, que se foda também, porque a verdade dói. E os putos se injuria, vê os mano do meu lado na paz, na alegria, no meu sossego, no meu aconchego, com minha família. Alto Tietê, Suzano, foi aqui que eu cresci. Aqui eu tenho vários mano. Alto Tietê, Suzano, eu sei onde eu vou. Eu sei bem com quem eu ando. Alto Tietê, Suzano, foi aqui que eu cresci. Aqui eu tenho vários mano. Alto Tietê, Suzano, eu sei onde eu vou. Eu sei bem com quem eu ando.